gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sei que já tem um bom tempo que eu não faço nenhuma entrevista. Eu tenho que culpar o meu trabalho, que eles me promoveram, me deram duas equipes para gerenciar, então o tempo anda meio curto aqui. Mas, graças a Deus, estou trazendo mais um episódio para vocês. Nesse exato momento, eu estou num quarto de hotel aqui, estou na capital do estado da Virgínia, estou tentando voltar para casa e parar aqui no caminho, mas achei um hotel com uma conexão boa, então vou começar esse episódio. Tenho dois convidados, e o primeiro, então, vou apresentar para vocês, é o Henrico Nicoletto, e ele é um dos coordenadores e tradutores do Gnome Brasil. Tudo bem, Henrico? Tudo jóia, graças a Deus. E também tem aqui, do outro lado dele aí, vocês vão ver no vídeo, se estiverem acompanhando, tem o Rafael Vieira, que também é outro coordenador e tradutor do Gnome Brasil. E aí, Rafael? E aí, beleza, ó. Me fala uma coisa, vamos começar pelo Rafael, você está falando de onde, cara? Eu tô falando de Vitória, Espírito Santo. Pô, então você é capixaba, eu vim daí também. É, na verdade eu não sou capixaba. Eu não sou, mas sou. Eu nasci em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, mas eu saí de lá com 4 anos e meio e vim para aqui pra Vitória. Então eu sou mais capixaba do que tudo. Pode crer. E você, Henrique, você tá falando de onde? Eu falo do interior de São Paulo, eu moro em Limeira, São Paulo. Então, ó, pro pessoal que não conhece vocês, eu conheço, porque eu, né, eu já trabalhei com vocês aí no projeto do Gnome. Então, vamos lá, vocês, hoje em dia, depois de um bom tempo traduzindo, fazendo traduções, vocês são os coordenadores, que acho que, se eu não me engano, o Brasil, a equipe brasileira deve ser a única que tem dois coordenadores, né? Então, vocês são os coordenadores e mantenedores e fazem de tudo. Na equipe de tradutores do Gnome Brasil, correto? Correto. A equipe brasileira foi a pioneira, porque antes nunca teve dois coordenadores, né? Foi uma indicação do Djavan Fagundes, nosso antigo coordenador. Por causa dessa indicação, foi feita uma alteração no código-fonte do Damned Lies, que é o Mentiras Cabeludas, nossa plataforma de tradução, para justamente permitir essa dupla coordenação. Foi engraçado, inclusive, que na hora que falaram assim, ah, não, sem problemas, podemos aceitar você, mas só um momento, a gente tem que fazer uma alteração aqui no Damned Lies. Acho engraçado. Eu me lembro quando vocês, porque eu acompanho, apesar que eu não tenho traduzido já tem um bom tempo, eu acompanho todos os e-mails, né, inscrito em todas essas listas de discussões aí, eu vi justamente o seu pedido que eles tiveram que fazer a modificação. Mas eu achei o bacana, não só o fato, né, que eles tiveram que fazer a modificação e a equipe é a pioneira, mas é o fato de que o Djavan viu em vocês dois, né, as pessoas, assim, e eu acho que a decisão foi super correta, de botar duas pessoas como coordenadores. E eu tenho acompanhado, né, o trabalho que vocês fazem, apesar que eu não estou traduzindo, mas eu acompanho, e eu vou falar um pouco mais aí, mais para frente, sobre o trabalho que vocês fazem, mas como é que, começando pelo Henrique, como é que você chegou na equipe dos tradutores? Como é que começou a sua carreira? Bom, começou, pelo meu registro, né, foi 11 de janeiro de 2008, né, eu tinha acabado de fazer um curso de inglês, né, fiz 7 anos de inglês numa escola de inglês, e já estava cansado de estudar inglês, né, então um jeito de continuar desenvolvendo o meu inglês e ajudar num projeto assim, de computação, foi sendo voluntário como tradutor, né, iniciei assim em 2008 na equipe de tradução do Gnome. Ah, então, Caís, você já tinha o seu background de inglês, né? E você, Rafael, qual é a sua história aí? Com relação ao inglês, eu tenho inglês, vamos dizer assim, desenvolvido desde pequeno. Eu fiz muitos cursos, eu jogava muito videogame. Então você acaba tendo mais contato, né? Mas por volta do começo de 2012 eu comecei a me interessar por esse negócio de tradução de open source. E aí eu me deparei com uma notícia de que ia publicar uma nova versão do Gnome. Eu falei, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui, como é que funciona a tradução do Gnome. E aí eu entrei no entrei na lista, me inscrevi no, no Mentiras Cabeludas, né? E aí conheci o Henrico, o Djavan também me ajudou muito. O Henrique foi o meu revisor de plantão. Eu traduzia, o Henrique revisava. Legal. E por acaso, sim, a gente acabou nesse negócio, né? O Djavan foi sugerir a gente. E eu estava há pouco tempo. Eu não sei, talvez o Henrique possa, talvez consiga se lembrar, mas eu fiquei pouco tempo, acho que cerca de talvez 2, 3 meses, eu acho, não sei, chutando por alto. E aí eu virei coordenador junto com o Henrique, né? É, foi realmente pouco tempo. E assim, reiterando o que o Rafael falou, a ajuda dele atualmente, desde quando ele entrou na equipe, tem sido muito, muito útil na equipe, né? Tem contribuído bastante e a gente está conseguindo, graças a Deus, manter uma boa porcentagem de tradução graças à ajuda dele. Então a escolha dele como coordenador também foi ótima, essa dupla coordenação, na minha opinião. Interessante o fato que não é só assim, eu traduzir. Às vezes eu traduzo, mas eu cometo um erro de escrita assim, muito besta. E o Rick vai falar assim, ó, tem um errinho aqui, tá? Poxa, valeu. Então assim, não só, tô trabalhando muito, mas também o Henrique traduz muito e ele também vê meus erros e eu vejo deles, enfim. O legal, não só da gente estar trabalhando como coordenador junto, mas a gente também está trabalhando com o tradutor junto, né? Tradutor revisor. E aí esse trabalho em equipe fica bem bacana. Tá certo. Eu ia fazer um comentário, eu me lembro na época da decisão que o Djavan fez, eu lembro que quando ele sugeriu de votar até mesmo você, Rafael, eu falei para ele, mas o Rafael tem pouca experiência, né? Eu falei assim, vale a pena colocar uma pessoa que começou há pouco tempo? O Henrique, sim, eu sei que ele já tinha bastante tempo. Mas eu estou assim, redondamente enganado, né? Eu estou feliz que o Djavan, eu estava completamente enganado, mas até porque talvez eu não estava na posição de talvez fazer assim, eu não estava na posição de tomar decisão, porque eu não estava acompanhando o seu trabalho, mas eu vejo as coisas como estão hoje em dia e com certeza a decisão foi corretíssima. Acho que naquele momento nem eu sabia muito bem qual era o peso de ser coordenador, né? Tem várias outras atividades que tradutor você traduz, tem toda uma dificuldade, é lógico, mas aí, ser coordenador, acabou que eu tô sendo ao mesmo tempo tradutor, revisor, committer e coordenador, né? Então assim, logicamente assim, foi uma coisa assim, eu tive muita ajuda do Djavan, tive ajuda sua, tive ajuda do Henrique principalmente, então eu consegui me adaptar mais facilmente. Eu não tenho jeito, eu acho que uma coisa que eu acabo gostando muito, né, da tradução, principalmente do Gnome, assim. E aí eu acabei fazendo um negócio bem feito, por acaso. Complementando, desculpa, não sei se o Rafael ia falar e eu entrei no meio, mas é legal da tradução de software, inclusive no ambiente Gnome, que é como se fosse um mundo diverso. Você tem aplicativos de som, de navegação na internet, uma grande variedade, tem aplicativos extras, os relacionados ao GIMP, né, que é de tratamento de imagens. Então, você acaba aprendendo novas palavras, né, os que são relacionados à matemática também. Então, é super legal tá trabalhando com a Gnome, né, sendo voluntário, esforçando uma parcela do seu tempo em prol da comunidade, mas você também está recebendo em troca que você está se aprimorando. Olha, uma coisa que, um comentário que eu queria fazer, né, para vocês, e vai justamente emendando aí o que eu estava falando, como que eu estava errado, o fato de que tem dois coordenadores agora, é que, na minha opinião, na minha humilde opinião, e eu trabalho com o projeto de Gnome desde 2006, né, finalzinho de 2005, com certeza 2006, mas, na minha opinião, vocês dois são os melhores coordenadores, eu não estou querendo ofender ninguém que veio antes, mas vocês dois são os melhores coordenadores por alguns motivos que eu vou mencionar agora. Mas eu acho que grande parte do fato, uma das coisas que faz com que vocês sejam, na minha opinião, um dos melhores coordenadores que a equipe brasileira de tradutores de Gnome já teve, é o fato que é bem democrático o processo, que foi uma coisa que foi evoluída, né? Começou, igual você falou, o DMLive e os Mentiras Cabeludas, né, que para o pessoal que não conhece, tem um programa que chama DMLize, é um programa web, uma interface web, que permite com que você cheque as traduções, você pode efetuar o upload, quando você faz uma tradução, você pode baixar o arquivo de traduções e traduzir eles offline no seu computador, com editor de texto e tudo mais, mas teve uma democratização, um processo, uma evolução que aconteceu, mas vocês, acho que adicionaram umas coisas a mais que fez com que o processo ficou muito mais ágil, sabe, na minha opinião. Então, por exemplo, eu estava olhando aqui, e eu vou depois incluir um link, para todo mundo que estiver lendo aí, quando forem ler o show, as notas do show, eles vão saber. Nesse exato momento, o GNOME 3.10, que está em fase de desenvolvimento, né, a versão atual é a 3.8. A versão 3.10 em desenvolvimento, os aplicativos que têm interface gráfica estão 99% traduzidos. A versão que vai estar por sair ainda, vocês já estão com 99% traduzidos. E, confirmando aqui, eu estou mudando de aba aqui no meu browser, vocês só têm, no máximo aqui, você tem 360 mensagens para serem traduzidas ainda. Só está faltando isso. 360 mensagens vão ficar 100%. Aí você olha que a versão anterior, 3.8, 100%. A anterior disso, 3.6, também está 100%. E uma coisa que chamou a atenção para mim também é o fato de que na versão anterior e a versão atual, agora em desenvolvimento, vocês também aumentaram o número de traduções na documentação, que é uma coisa que é muito difícil de fazer. Eu tenho certeza que vocês devem saber disso, que a maioria dos tradutores preferem traduzir interface gráfica e não documentação, né? É muito mais fácil. O complicado de traduzir documentação, eu já tive algumas oportunidades para comentar sobre isso, é que quando você traduz documentação, você tem que ficar de olho em como que está traduzido na interface gráfica. Porque, às vezes, o mesmo texto você pode traduzir de formas diferentes. Só que quando o manual ajuda, né, como a gente chama também, está fazendo referência à interface gráfica, algum item, algum menu, alguma opção da interface gráfica, você tem que fazer essa comparação. Ah, está traduzido dessa forma, então, na documentação, nesse determinado ponto, eu vou usar essa tradução que está na interface gráfica. Então, realmente é um trabalho maior, assim. Mas é interessante. Ou seja, não é só você, se você manja de inglês, você pegar uma coisa e você vê uma palavra e você fala, eu sei falar isso em inglês e traduzir. Você tem também que saber todo o contexto, não só o contexto do aplicativo, mas também tem que saber como é que a mesma palavra foi traduzida no resto dos outros aplicativos que compõem o desktop GNOME, não é isso? Tem que traduzir de uma forma coerente, né? Exato. Só para complementar isso que você falou, Og, a gente está usando atualmente o OpenTran. Antigamente, acho que lá para 2008, 2009, na equipe, na lista de tradução da LDP, né, Linux, eu esqueci o nome da sigla agora, mas a gente tinha um vocabulário padrão, era em TXT, esse arquivo foi perdido. Segundo, o coordenador era o Leslie Water, não é da equipe GNOME, mas engloba software livre, né? Então a gente usa agora o OpenTran, e nesse OpenTran tem palavras localizáveis, né, no nosso idioma, no que tange esses termos de computação. Vamos supor application. Application, para tradução GNOME, é aplicativo, mas muita gente traduz como aplicação, é errado. Então a gente definiu na lista que seria traduzido como aplicativo, né? Então, toda vez que a gente traduz um software GNOME, a gente tem que usar obrigatoriamente aplicativo, não aplicação. Show, mostrar, display, exibir, e tem mais outros exemplos. Então, eu vou fazer umas perguntinhas meio aqui diferentes. Então, por exemplo, eu estou escutando podcast e eu sou usuário do GNOME e eu gosto de usar aplicativos. Eu vi uma coisa que eu acho que não está traduzida legal, eu não concordo com a tradução. O que é que eu faço? Tem alguma coisa que eu posso fazer para arrumar isso? Olha só, no GNOME existe um sistema que gerenciador de erros chamado Bugzilla, né? E através desse site você pode indicar o erro na tradução, não só na tradução, mas se o aplicativo está dando um erro esquisito, você pode informar, tanto da tradução como da execução do aplicativo em si. Então, na página principal da nossa equipe, Se você acessar esse site, essa página principal, há um link nela que você pode informar os erros de tradução também. Também permite direto falar assim, ó, tem um erro de tradução aqui, era erro, mas está ERRP. Então, às vezes a gente está digitando, são muitas linhas de tradução, a gente faz várias revisões e tal, mas uma linha ou outra acaba dando erro no teclado, né, de digitação, a gente acaba cometendo uma coisa ou outra. Então, por favor, se viu alguma coisa, nos informe que nós vamos melhorar. Né? É uma comunidade de software livre, a gente trabalha de graça, né? Mas a gente é comprometido em fazer uma coisa boa. E eu acho que assim, o amor que a gente distribui, né? O que a gente gosta de fazer, a gente faz de coração, então é até melhor do que se fosse pago. Porque se tivesse numa empresa, se você fosse reclamar pro cara que fez, ele iria fazer uma cara muito feia. Agora, se você reclamar pra gente, não, pelo contrário, a gente vai ter o prazer em ir lá e arrumar. Se eu errei, por favor, me avisem, tá? Seja por e-mail pessoal ou entrando no nosso site, lá na equipe de tradução, clicando no Bugzilla. Aqui, eu coloquei agora, vocês que estão escutando aí, debaixo do meu nome aí, tem um link, tá? Que é https... E é l10n.gnome.org/teams/pp_br, e nessa página aí tem toda a informação de não somente como enviar, você criar um relatório de erro, como o Henrique falou, pelo Bugzilla, mas também tem informações de como que você pode começar a contribuir, até mesmo para você se registrar lá no site do DMWise, para você poder enviar suas traduções. E se você usa o GNOME, hoje em dia, em português brasileiro, dá uma olhadinha em qualquer aplicativo, tenta procurar, geralmente os aplicativos têm uma entrada no menu que diz assim, sobre, e se você clicar no sobre e olhar, deve ter um link sobre tradutores, a possibilidade de você encontrar o nome do Henrique ou do Rafael lá é muito grande, principalmente com os últimos aplicativos agora do GNOME 3, vocês vão ver lá que esses dois que estão aqui são os feras que estão traduzindo aí para vocês, então, como eles falaram, é um mundo open source. Se vocês acham que tem algo, você tem uma sugestão para fazer, falar para eles, Henrique, Rafael, olha, eu não concordo que você traduziu isso com aquilo e tal, manda aí uma mensagem para eles e tal, e eles vão escutar a sua mensagem. Gente boa pra caramba, como vocês podem ver aí, e vocês podem ter a oportunidade de participar do processo, esse é o processo de traduzir software livre para o português do Brasil. Então, eu quero lembrar para o pessoal que está acompanhando aí pelo YouTube, e está acompanhando a gente, eu estou falando de um hotel, eu não estou em casa, não estou usando a minha conexão, estou usando a conexão de um hotel que já me jogou para fora, já me desconectou aqui, então vou aproveitar agora essa parte agora e vou pular para o top 5, só para, eu quero certificar aqui que a conexão não vai me jogar para fora de novo. Então, o top 5 vai ser, nós vamos conversar sobre as coisas favoritas do Henrique e do Rafael. Vocês vão aprender um pouquinho mais sobre os gostos deles, musicais, de filmes, de livros e etc. Então, vamos começar com o Rafael. E, Rafael, me fala, vamos falar de música. O que é que você curte? Me dá um top 5 aí. Bom, top 5 eu tive uma dificuldade em montar, tá? Eu consegui arranjar algumas. Dentre elas foi Someday, do The Strokes, tá? Eu gosto desse rock dançante, rock animado. Tem outra do The Arcade Fire, tem a música No Cars Go, sou viciado nessa música. É um show ao vivo dele, mas pô, quando tocou No Cars Go, rapaz. Pra variar um pouquinho, também tem outros estilos que eu gosto, mas... outro que eu peguei aqui é forró. Eu gosto de dançar forró, é muito comum aqui em Vitória. É o Shot da Alegria, do Fala Mansa. É bom pra você dançar, você pega a sua namorada, parceira ou conhecida e dança um pouquinho. É bom demais. Bom, meu top 5 eu tinha pensado e tal, e ficou um pouquinho extenso, mas vamos lá então. Eu coloquei por bandas. Então, uma banda que eu acho bem legal, 4x1, que é uma banda de música evangélica, que eu acho legal. Continuando também, Fernandinho, outra desse mesmo estilo musical. Ah, assim, eu sou eclético. Então, se você escutar meus arquivos MP3, você vai ficar maluco, porque tem de tudo misturado, né? Tirando alguns tipos de funk e tal, mas dependendo do dia, da posição da lua, até que eu escuto. Então, outro que eu curto também é o Bryan Adams, que é de rock, é um rock clássico, antigo, eu gosto também. Bon Jovi e Stratovarius, que é de rock também, é um rock assim mais sinfônico. Então vamos lá, e você, Rafael, em termos de leitura, cara, o que, que você curte? O que, que você lê? Eu, normalmente, eu tô lendo coisas da faculdade. Então, assim, eu vou... não vou comentar muito sobre isso, não. Acho que provavelmente os leitores não vão se interessar muito. É, eu tô fazendo faculdade de Direito. Terminei já de Computação. Atuo nessa área. Então, assim, o que eu leio muito mais são os livros de Direito. Mas... bom, assim, o que eu listei, assim, que eu pensei, foram livros mais, assim, de histórias, né, que me agradaram. Uma delas foi o Hobbit, né, o livro já é relativamente antigo, mas recentemente com a publicação do filme veio à tona novamente, né, eu já tinha lido há algum tempo. E um outro livro que, por mais bobeira que possa ser, é o Harry Potter. É um livro que você lê, assim como o filme, né? Você lê o livro, você se sente criança novamente, né? Não importa a idade. Eu achei muito interessante. Qual deles? Você diz a série toda ou algum em específico? Cara, eu não li a série toda. Eu li até o Cálice de Fogo, que, se não me engano, é o quarto, né? Ah, isso me pegou pelo pé. Eu li a série toda, mas eu não lembro a ordem agora. Ah, é, sei lá, tem a Pedra Filosofal, tem... eu me lembro que o que eu mais gostei foi que é o terceiro, que é o Prisioneiro de Azkaban. Aquela história eu achei legal. E eu vi o filme, foi exatamente como eu imaginei lendo o livro, né? Que eu acho interessante quando você lê um livro, assim, mais um livro de romance ou coisa assim, é você imaginar, né? Você tá lendo, você tá ilustrando aquilo na sua cabeça. Então, eu acho que o que eu li no livro... eu vi o filme depois, eu falei, pô, é isso que eu tava imaginando, me amarrei. O primeiro livro que eu tenho que colocar assim, do top 5, que eu acho que é um melhor livro do mundo, é a Bíblia Sagrada, porque mesmo quem não acredita devia ler, na minha opinião, que ela tem ensinamentos de Deus para a nossa vida. É, são ensinamentos ricos. Se a gente tentar seguir o que está escrito ali, e a gente sempre está errando, mas quando a gente lê, a gente toma aquele baque, né, é muito salutar para a nossa vida tentar seguir esse parâmetro na nossa vida. Outro livro que eu gostaria de destacar é Deus Tem um Plano para Você, né, que é um livro de autoria nacional, não me lembro os autores, que é de um palestrante, mais um engenheiro, esse livro. Ele fala, cita trechos bíblicos e fala como que a gente pode fazer para adaptar isso na nossa vida. O terceiro livro, agora é mais voltado para a área acadêmica, chama Laugh and Learn, 95 Ways to Use Humor for More Effective Teaching and Training. É um livro que te ensina... como você tratar com humor as coisas para você ensinar. E, assim, apesar de ter algumas... o vocabulário, ter alguma espécie de gírias americanas, né, e como a gente é nativo brasileiro, tem coisa assim que é difícil de você pegar, se é gíria, mas é um livro que eu recomendo ler do início ao fim. Te ensina a você rir de você mesmo em erros, né, e para você ensinar com humor... os alunos, né? A autora ela quando ela citou um momento que ela foi dar aulas para uma escola de reabilitação de condutores que dirigem mal, não sei como que eu digo isso, condutores que infracionários, né? Então, nossa, eles estão ali obrigados porque ele cometeu infração de trânsito. E como que ela vai ensinar esses caras que estariam bravos, né? Então é uma forma de... ela usou o humor e conseguiu ensinar esses maus condutores, né, mas todos acabaram gostando das aulas dela. Então, um ótimo livro que eu recomendo. O quarto livro é o How Things Work Encyclopedia. É uma enciclopédia de... Tem várias... uma miscelânea de coisas, né, que com diversas coisas ensina como as coisas funcionam. E outros livros de literatura e Sagarana, como meu último do top 5. E de filmes, né? Meu top 5 de filmes seria Tio Nino. Não vou falar do filme para não perder a graça, é só pesquisar no Google. Em inglês é Uncle Nino. Outro filme, agora um filme nacional, é Uma Professora Muito Maluquinha. É um filme de comédia brasileiro. E o próximo é Eu Estudiante. É um filme espanhol que aborda a vida de um senhor idoso que volta a estudar. Eu achei um filme com uma boa essência, bem legal para assistir. Um filme de informática, War Games, é um filme antigo e tal, mas pesquisando aí você consegue encontrar esse filme também. Né? E o Blankman é um filme de comédia americano, que é um pouco difícil achar aqui em português, pelo menos eu assisti ele em inglês mesmo, não entendi 100%, tá? Para ser sincero, do que das falas, né? Mas deu para entender o enredo principal ali, então tá ótimo. E você, Rafael, qual é o seu top 5 de filme? Rapaz, essa de filme foi até complicada, porque assim, o Rick tá falando aí, alguns filmes eu vi, War Games, por exemplo, pô, ele falou, caraca, tem passo que eu não vi esse filme, é fantástico. E eu sou muito fã de filme, foi muito difícil escolher. Eu escolhi alguns assim, meio soltos, alguns um pouco mais recentes, mas assim, você falar, pô, esse gosto. Mas assim, um que eu peguei mais recente aqui, por exemplo, Total Recall. É um filme de ação, né? Inicialmente pelo Schwarzenegger, agora foi pelo Colin Farrell. Colin Farrell. Então, filme bacana de ação, assim, se você quiser pegar uma pipoca e ver um filme só pra distrair, eu gosto dele. Um outro que eu achei bacana também é o Lawless, Sem Limites, se não me engano, Os Fora da Lei, alguma coisa assim, a tradução em português. É um filme também bem bacana, conta uma história, até baseado em fatos reais. Aí tem outro aqui que aliás, eu até vi recentemente, foi o Ghost in Shell. Cara, Ghost in Shell é o clássico dos animes, né? E eu vi recentemente um dos filmes dele, do Ghost in Shell, e, pô, gostei, bacana. Um filme também recente que eu vi foi o Trance, né? Não sei se está no cinema ainda, se já saiu. É um filme, é um suspense psicológico muito bacana. Eu gosto de filmes que pô, chega no final, você fala, caramba, eu não esperava por essa. Dá aquela revirada no final. Enfim, eu poderia falar muitos filmes. Ah, Sexto Sentido é o outro filme relativamente... Já faz um bom tempo, né? Mas é um filme que eu gosto muito, de suspense também. Agora, na categoria software, né? Já editor de texto também, que eu uso o Notepad++, Notepad++, né, acabei esquecendo de citar. Como reprodutor de mídia, de filme e tal, eu gosto do GomPlayer. Eu uso também o Media Player Classic, né, mas cliente de e-mail, eu uso o Thunderbird, que é um software livre. Você cria filtros de e-mail. Próxima ferramenta, e é um step para o tradutor, como eu havia dito, Meld, e o Rafael falou também, o Poedit e o Gedit, né? Para gravar sons, o Audacity, que é uma outra ferramenta de software livre. Para organizar e-books no PC, é o Calibre, chama Calibre, ele organiza vários arquivos, PDF, Word, vários formatos, você pode dividir em categorias, então é uma ferramenta legal para você separar os seus e-books, né? Eu não tenho ainda tablet, nem leitor digital, né? Então eu uso no próprio computador, né? E para programação, no meu TCC eu estou usando Ruby on Rails, eu aprendi um pouquinho de C na faculdade e um pouquinho de Java. Eu não tenho softwares muito específicos, o que eu uso mais é navegador, eu uso o Google Chrome. Não tem jeito, o bicho é leve pra caramba, então eu acabo preferindo o Chrome. Firefox só de vez em quando como backup, mas é o, talvez quando o site não funciona tendo Firefox, mas meu preferido é o Chrome. Gedit, eu uso muito Gedit, se eu quero anotar algum pequeno recado, eu coloco no Gedit. Se eu quero às vezes fazer tradução, como eu já mencionei anteriormente aqui, eu uso, posso usar o Gedit também. Um que eu uso muito é o terminal do GNOME. Toda hora eu estou fazendo uma coisa, até atualizar o Arch Linux eu tenho que ir na base do terminal, infelizmente, mas eu uso muito o terminal. Um que eu utilizo muito no meu dia a dia é o LibreOffice. E eu falo muito, OpenOffice, o Microsoft Office é muito bom, que não sei o que, cara, tenta o LibreOffice. Ou até o OpenOffice, né, eu não tenho tanto problema com relação a isso, né, antigamente era a mesma coisa, era o OpenOffice, agora você fez essa divisão, né, eu uso o LibreOffice, muito feliz. Bom, o último programa que eu listei aqui é um joguinho que eu gosto para matar o tempo, é o T-Words. T-Words é um joguinho assim, 2D, de uns bichinhos que vão andando com arma de um lado pro outro. Eles têm um gancho, né, que você fica igual um Homem-Aranha de um lado pro outro. É muito dinâmico e é muito engraçado. Eu me divirto muito. Aí vai meu quinto programinha. Bacana. Pô, cara, olha, eu tô mantendo vocês aqui tem mais ou menos, sei lá, uma hora e pouquinho já, então tá na hora de encerrar o episódio. Então eu gostaria de agradecer, muito obrigado vocês aí tirarem um tempinho para conversar comigo. Eu sei que tá tarde aí para vocês, nós estamos com uma hora de diferença, então tá bem tarde aí, mas eu agradeço não só por vocês ficarem acordados aí e conversarem aqui comigo, mas também compartilharem todas essas coisas aí. Espero um dia poder conhecer vocês, quem sabe aparecer por aí e organizar um mutirão de tradutores aí, sei lá, um dia que eu estiver no Brasil. Mas seria um prazer enorme conhecer vocês e aproveitar e conhecer o Leonardo também, já que você é seu irmão, aproveito e conheço ele também. Pois é. E tem que arrumar um jeito de encontrar vocês dois no mesmo lugar, então, sei lá, arrumar uma forma aí. Bem, eu quero também aproveitar e eu quero agradecer ao apoio que eu tenho recebido do pessoal que está por trás do Papo de Boteco, que tem me convidado bastante para poder participar. Então, o apoio deles tem sido assim, muito importante para mim, justamente o meu trabalho tem me mantido super ocupado, e é por isso que eu estou até meio atrasado com o meu podcast. E também, claro, o Ivan, o Ponteiro, o podcast dele também, ele e todos os convidados que participam do podcast dele também tem me apoiado bastante. Então eu quero deixar bem público o meu agradecimento ao apoio dele. E para vocês que estão acompanhando, vou deixar todas essas informações. Apesar que o Rafael não tem nenhuma coisa de rede social, mas eu vou ver se eu consigo botar alguma informação aí de como vocês podem chegar, entrar em contato com ele. E é claro, pela página do projeto de produções, você vai encontrar o e-mail dele lá, que eu não vou publicar aqui, mas vocês vão encontrar por lá de lá. Bem, muito obrigado para todo mundo que está acompanhando mais uma vez. O episódio vai ser publicado no domingo, amanhã mesmo, já estou de volta na minha casa, se Deus quiser. Tem só mais 3 horas de chão ainda para dirigir, mas vou botar todas as notas lá. E mais uma vez, obrigado e até o próximo episódio. Até mais. Obrigado.